Hoje, encontrei o dia mais iluminado, com um perfume diferente. Percebi que não era um dia qualquer. Vi que era um dia especial. Procurei por entre as árvores, o céu iluminado, e encontrei seu nome em minha memória. Então lembrei-me que era o Dia Internacional da Mulher. Mulher que despontava com o nascer do sol em um lindo dia de verão. Por um instante procurei algo que pudesse te dar em forma de carinho para expressar o quanto eu te amo. Encontrei essas palavras que podem até serem muito simples, mas contam a você a minha alegria por te ver brilhando nesse dia especial, por estar semeando a semente do amor por onde passa. Desejo que você realize sonhos. Não todos, porque sei que não é possível, mas que você consiga realizar todos os sonhos que te levem a uma vida tranquila e cheia de esperanças. Desejo que você acredite na vida, mesmo nos momentos difíceis, e que sempre se lembre de que pode contar comigo. Que você esqueça de contar suas tristezas e que seu coração continue assim grandioso e cheio de amor. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher.